Yo. Vixe, me ocupar de que fase? Me olho no espelho, mas Gustavo, que fases? Cadê as letras? Esqueceu da caneta? Fica só cheirando em cima do CD de bases. Os beatmakers melhores do país. Eu só vou pra Jamaica pra acalmar o meu nariz. Mete a venta e não produz. Bye bye Gus, Babylon by Trevas. Volume zero, sem luz. Tô sem frases, o que me trazes? Isso é metanfetamina, droga dos kamikazes. Precisam de coragem pra poder morrer na guerra. E eu preciso de coragem pra viver fazendo as pazes. Ou quase, se me der guerra eu quero mais. O tempo fecha, eu tô de pé chamando temporais. Viciado em caos, na beira do cais. Banquete animado ao bando de animais. Nas dependências da clínica de dependência química. Me deixa quieto aqui na minha cara. Nas dependências da clínica de dependência química. Gata mexe aqui na minha cara. Buceta pro homem fraco é que nem cocaine. Dependência é muita treta, reclamar com quem? Vira o centro do rolê, diversão que encarece o kit. Whisky, pó, cigarro, mulé e um carro pra Nikit. Tão elevado, complexo de Nietzsche. Tá ligado, eu tô ligado, sem nexo no beat. É um crime jogar meu tempo fora, aqui suando creme. Jogo tudo fora, ou me jogo da pedra do leme. Falando assim, você quase me assusta. Falando assim, assim falou Zaratustra. Falando assim, não tem como escutar nada. Então qual é da parada? Quem me busca na Augusta? Essa pra mim não, pra eu fazer já em cima desse beat agora, quando eu acordar de novo. Vou te mandar um CD de base.